escuridão clarear. Expandiu as águas e assim criou o mar. Fez a terra, as montanhas e as geleiras. Criou todo o firmamento, a lua e as estrelas. A Via Láctea, o planeta e o sistema solar. As plantas que renovam o oxigênio pra gente respirar. Os animais terrestres tipo cavalo, cachorro e leão. Os aquáticos tipo golfinho, baleia e tubarão. Tudo de graça pro ser humano admirar e preservar. Mas infelizmente a ambição começou a reinar. Devastação de área verde, a madeira é lucrativa. Cabeça de um leão vira peça decorativa. Pele é transformada em casaco pra madame rica. As fábricas despejam podridão em nossos rios. Sobrevivência dos peixes se torna um grande desafio. As queimadas acabam com toda a vegetação. Bichos que morrem queimados, pura destruição. A camada de ozônio tá cada vez menor. Superaquecimento global vai ficar pior. Terremoto, maremoto, furacão, inundação. A folha da natureza, ninguém se cura não. Quantas pessoas já sofreram e ainda sofrerão. A gente colhe o que planta, se liga no refrão. Abaladas, as pessoas com medo estão apavoradas. Enchente, furacões, terremotos, isso não é um fato. Profetizado está na Bíblia em Mateus 24. O homem que promove a própria degradação, que não preserva o que fez o autor da criação. Se liga só, daqui eu vejo uma fumaça escura. A atmosfera da terra, irmão, não é mais pura. Desmatamento, fogo, chama, devasta as florestas. E as consequências disso tudo é tudo que nos resta. Detectado um câncer na pele do seu Antônio. As consequências do rombo na camada do ozônio. Aquela indústria despejou, mano, não. Ninguém viu o produto químico que se espalhou naquele rio. Nem os animais tão seguros nesse louco mundão. Água contaminada e nua, poluição. Quando os homens se ligavam, lembrar do que eu disse. Faço parte do povo de Deus, mano, salve Greenpeace. E se cada um de nós fizermos aquilo que é preciso, viveremos mais tranquilos e sem prejuízos. Respira.